To Red, copy. Ready to copy, Kel Zero to Two. Clear to Lisboa, Lima Papa Tango, Lyra Slow 10, then open November 873, then after that as you are flight on the road. Flight level 390, book a departure, depart transition. Take off runway 10 left, after that left turn, squawk 5530, and so will departure control 119.8. Clear to Lima Papa Tango, Apple Zulu 10, Apple November 873, flight plan code, Puka Zipar, runway 10, left turn, flight level 390, squawk 553, frequency 109.8, approach code 022. Squawk code 5530, and Puka Departure Zipar Transition. Puka Departure Zipar Transition, call code 5530. Squawk 5530, Puka Departure Zipar Transition, Excel 022. Feedback is correct, come ready, push back and start up your approach, call 022. Call you ready for push and start, Excel 022. Chama 210, reporte antes da Juliette. Solo 35415 para push direcionamento. Reporte táxi 35415. Reportar a táxi 35415. Yankee Terra Serra, formação Oscar. Aguarde um minutinho para cópia. Controle 98, boa noite. Yankee Serra Serra, ponto cópia. Autorizado, Salvador Henri Mar, rota direta, 500 pés, decolando da 107, parte do Graé, com proa norte, 0142, e a frequência da torre 1895. A bordo. Selecionar Chame Torre 1895-1014, Yankee Serra. 6210, Juliette, portão 04. Fala, grande Jão. Gideon, achante um taco agora. Ah, beleza, meu velho. Valeu. Decolarem aqui, Serra Serra, evento 180 graus com 4 nós, fome no solo bem-mar. Solo 35415 está com 60 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, para o táxi. Seja o táxi via Pátio, principal, Pões Índia, ponto de espera para a torre, 1895-1014-5495. Pátio, principal, após Índia, ponto de espera 1189-3345. Boa noite. Estava solo do animal, Yankee Sam, certo? Fiat Sam, frequência livre no corte, solo 38, boa. Boa. Informação Papá, em curso. Foto cópia. Apesar do Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, pós-Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5436 e o controle Salvador, 119.8. Trip, autorizado. Alinhado, decolagem agilizando. Vento 180 graus, 5 nós. Autorizado, alinhado e decolagem agilizando. 3145. Torre Salvador, boa noite, Gol 964, checado e travado, meia milha do externo. Torre 964, vento 180 graus com 4 nós, aguarde pista livre. Tá sim, 964. Pistão na zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso, sinal na zero, 964. Chame 19-8, por favor. 19-8, obrigado. Salvador, gol 1-869. Tá número 1, posso ver que é treinamento. Você pode táxi, gol no 869. Autorizado, chama táxi no 869. Corre Salvador 3894. São para Brasília. 3567, formação e curso Papá. Pronto, cópia. Cruzado Brasília, via Upper Zulu 17. Eu de voo 360. Saída Arbor, Elefa. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Transponde 5506 e o controle Salvador 119.8. Cruzando nível 360, via Pesulo 17, saída Arbor, transição Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponde 506, controle 119.8, TAN 3567. Correta, poste pronta, 3567. Fala, gol 964, quebrou, boa noite. Gol 964, boa noite. Reporte táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai ser antes da Juliette, eu vou 964. Chané 6201. Prossiga, 6201. Aqui, amigo, 6201, autorização para Galeão. Estimativa, informação em curso é Papá, autorizado Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El Leda Motiva, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponde 5542 e o controle Salvador 119.8. 360, daí eu lido a Motiva 5542 e o controle 198, que é 6201. Correto, pode quanto 6201? Tá. Regressar no pátio, Gol 964. Aguarde, Gol 964, posição prevista 01. Gente, vai guardar o 964. Salvador, boa noite, Azul 4206, informação Papá 350, repito. Confirme, Azul 4206. Cápsula 476, Fono 2, Lima Decimonave. 919-73894, obrigado. Lembrei que autorizado decolar, Cápsula 7, vem no 70 graus, 5 reais. São Caju, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, transponde 551 no meia e o controle Salvador 119.8. Autorizado 350 Recife, decola pistão 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, primeira do Via Brusque 58, 55 no meia, transponder e controle 19.8, Azul 4206. Correta, pode pronto, Azul 4206. E pode lá. Salvador, boa noite, está 3894, vibrou. Então, 3294, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, está 3294. Salvador, está 3145, está no 02, para o pushback acionamento. Está 3145, aguarde, número 2 no setor. Aguardando 3145. Para o táxi, boa noite, 69, tem 168 a bordo, 3 horas e 12, alterna com... Autorizado táxi à direita, vem Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1014, Gol 1869. Direita Índia, 1895, ponto de espera, 1869. Obrigado, bom trabalho. Gol 964, Juliette para 01. Defendendo, portal 01, 964. Solo, report 022, request push and start. Apoio 022, clear push and start, call me ready for taxi. Clear for push and start, call me ready for taxi, call 022. Aí, boa noite, 69. Oito, 69, pronto? Pronto. Aline decola pista 10, né? Então, 80 graus, 5 reais. Aline decola no zero, Gol 869. Então, 3894, autorizado Juliette, portão 05. Juliette para 05, está 3894. Hotel 3145, pushback, coordenação aqui, pessoal, da Porta Táxi. É, Porta para o Táxi 3145. Decolou 52, chama 198, por favor. 198, por favor. Solo azul 4206, puxa direcionamento, portão 8. Aguarde azul 4206. Aguardando 4206. Para o táxi da 3145, estamos com 138, a bordo 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Então, 3145, tu exalta táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 1094, então 3145. Direita na Índia, no ponto de espera 1895, com 1014, 3145, contra mais. Agora, Papatango Oscar, Hotel Kilo, informação Papá, confirme a pista que o senhor decola e o pátio se encontra. Gente, aguarde um minuto para a cópia. Drop Portugal 022. Roger, Portugal 022. É só para avisar aqui o colega da Azul que está aqui ao nosso lado que o sinal assim, colisão, fica da parte superior do avião dele, não está chegando, não está funcionando. Tá ok, obrigado, tá, já está em ACR, obrigado. Ah, ok, companheiros, boa viagem. Desculpem lá o atraso, temos que fazer este procedimento aqui para cá todos. Um abraço. Não tem problema, boa viagem. Obrigado, igual. Autorizado a linha de decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 5 mais. A linha de decola da 1-0, está treinando para 5. O hotel, acho que aquilo pronto, cópia. Gente, eu acho que o hotel aquilo utilizado, Vitória da Conquista, rota direta, nível 180, saída Arbor, após direto, decoda 17, primeira curva direita, transponder 5534 e o controle Salvador, 119.8. Arbor, DCT, Vitória da Conquista. É, tu confirma que eu abri, eu acho que até o quilo. Tente para acionar a chama, tu é igual a 1895 com 1014 altímetros, eu acho que até o quilo. Triple 5219, papá confere, guarda no micro cópia. Thank you, what the copy of 5219. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 5219. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, rota conforme apresentado no plano, sai da Arbor, elefa, após elefa, direto o Pilor, após direto, Vitória da Conquista. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponde 5533 e o controle de Salvador, 119.8. Bem, Topo de Zé 200, aproveitando da conquista, decola da Roseta da curva de direita, na subida a Oelev, após Oplo, após voa direto de Vitória da Conquista, controle Salvador 1998, transporte 5533, 3552, 19. Correto, após pronto, 5519. Porta H, contra 5219. Salvador, Novembro Mike, patrulha rotatória do Alcântara. Liberty Quack, confirma intenções. Solicita a PGL na 17, Novembro Mike. Gente, após curta final pista na 7, não atraso para informar. Vento na 60 graus com 5 nós. Serão quantos TGLs? Total 6. Confirmar para Novembro Mike. Reporte na curta final pista na 7. E confirme quantos TGL serão. Se voltará na curta final da 17, não vem bem que mais. A intenção é fazer quantos TGLs? No momento, 5, senhor. Após 5 TGL, vamos ver corredores Axé, Bonfim e Interlagos novamente. Ok, gente. Sir, to approve the taxi via my name, contact to India. Hot short, 110, contact the tower 118, small 95, QNH 1014. My apron, India, holding point, runway 10, tower 1095, SCL visible. Pause 30, initial taxi autorizado, azul 4206, na 8. Afirmo 4206, quando que equipe de sol, chama pronto táxi. Equipe autorizada, chama táxi, azul 4206. Cuidado, 17, November Yankee Mike. 7 November Yankee Mike, para um circuito pela direita, orientando a minha 0 graus, 4 mais, autorizado tocar MT, pista 7. Autorizado tocar MT, circuito pela direita, November Yankee Mike. Tower, boa noite, oficial 02 ready. Oficial 02 are clear, line up and take off, wind 160 degrees, 04 knots. Clear to line up and take off, runway 10, oficial 02. Siga. Gente, poderia confirmar o pátio? Não era caro. Taxi azul 69-4206-104 a bordo, 2:55, altera no Natal. Azul 4206, está autorizado o táxi via parte 1, no táxi Índia, ponto de estrada 10, torre 118, decimal 95, existe altímetro no 0 ou no 4? No 0 no 4, via Índia, no ponto de espera 395, azul 4206, obrigado. Tempo, quanto risco? Tutuar Bonnet 13, contact Tower de Control 119.8, free flight. 119.8, Portugal 022 Heavy, boa. Gente, Mike, tô com o MTOS 13. Autorizado o cruzamento do eixo da 10. Reporte para girar base, que está no 7. Autorizado o cruzamento, tentar para girar base, não vou back mais. Tirei, entrei em contato com a Estrela. Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto espera, 10, pronto. Boa noite, Azul 4206, autorizado a linha de decolar, pista 10, então 970 graus, 4 mais. Linha de decolar 10, Azul 4206. Voltando 3897. O Vemirek Mark tem condições de fazer a base curta, prefere alongar a perna do vento. Tá, pronto, já vai, então, o Vemirek Mark. Gente, autorizado a girar base, tocar e arremeter. Estão na 7. Então, 970 graus, 39. Autorizado para arremeter, provavelmente mais. Solo Salvador, gol 1967. Está no portão 01, informação papá, autorização Galeão. Gente, o voo 1967, agora cópia. Vai não. Bom, 1967 está voltando. Prossiga. Gente, poderia confirmar se foi feito algum DLA, um novo plano, devido ao seu plano ter vencido hoje, 20h15. Ok, vou confirmar aqui. Salve Salvador, TAN 3897 solicita autorização para Guarulhos, 340 nível. TAN 3897, a informação em curso é a PAPA. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decoda 10, curva direita, saída da Euleda, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. Viel Pesulu 10, Bridge, Pesulu 6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5553. Autorizado Guarulhos, nível 340, decoda pista 10, com curva direita. Saída da Léo, da El, Leda, Montipã. Após 0 via Amp Zulu 10 até Brinde, Amp Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto Tri via Pós com Fog Plano. Controle 119.8, acionar 5553, 3897 da TAN, está na posição número 6. TAN 3897, contagiamento está correto, chama pronto para o tiver estacionamento. Chama pronto para o estacionamento. Xané 6201, pushback, treinamento no 4. Xané 6201, colega equipe de sol, chama pronto, teste. A chamar, obrigado. Mike, dá para ser autorizado a curvar à direita, seguir na perna do vento pela direita. Reporte novamente para girar a base. Perna do vento pela direita, eu tentar apoio para girar a base novamente, Mike. Back acionamento. Sandra 567, aguarda, número 2 no setor. 7, aguardando, 3567. Solo Salvador, Gol 645, boa noite. Gol no 645, sou autorizado o táxi Alfa, reporte Anja Juliette. Alfa, reporte Anja Juliette, 645. Vou passar para o Alfa, até aqui. Prossiga. Para instrução de táxi. Sim, chame torre 18195. 18. Passando voando para até o quilo. Táxi Chané 6201, nós temos 103 a bordo. 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Puxa, é 6201, estou autorizado o táxi via Índia, ponto espera da 10, torre 118.95, ajuste altímetro 10.14. Via Índia, então ponto espera da 10, torre 18.95. O voo 645, próximo da taxa Juliette. O voo 645, está autorizado o ingresso Juliette, até a posição 10, fique atento à viatura follow me. Mantenha a posição. Autorizado por feedback acionamento, chama para um táxi. Autorizado por feedback acionamento, chama para um táxi, estou 3567. Seguinte, livre toque arremetida, pista 97, vento 150 com 10, o ajuste 9094. Livre toque arremetida para o Bobão, do outro táxi. Corre, boa noite, Chanel 6201, a próxima ponta do Verdão, no vento, tá? Alinhada e decolar, Chanel 6201, vento 1970 graus, 5 nós. 0104. Pronto, 4017, tá tranquilo. Adivinhando, Oxalá. Gente, né? Volume Mike tocou remitor 24, curva à direita, perna do vento pela direita. Você pode parar de girar a base. Pela direita, eu vou parar para girar a base no volume Mike. Xané, pode chamar o controle, senhor? Afirmo, decolou 25, boa roxa, né? Obrigado. Confirme o frequência, senhor? Pode repetir a frequência para o Xané, senhor? 119.8. Obrigado. Posso cortar pelo som, um segundo para decolar. Aguarde liberar o eixo de decolagem. Posso cortar pela prisão de decolar, pista na 7. Entrou na minha 0 grau, 04 km. 3 horas e conterra com... Vocês poderiam confirmar 3 e 5 de autonomia? 3 horas e 23:25, estou autorizado o táxi via Índia. Enquanto estará dando 0, chame torre 118, 95, ajuste altímetro no 0, 14. Celebra táxi via Índia, ponto de estará dando 0, torre 118, 95, 1014, no ajuste, o TAM 3567. Autorizado 9 Mike, tirar a base, reporte na curta, embaixo tra... na curta final, pista no 7. Autorizado tirar a base, reportará na curta da 17, 9 Mike. 897, tá, próximo puxa estacionamento no, na posição número 6. Então, 3897, coordena com a equipe de solo, chama pronto, táxi. Chama pronto, táxi, 3897. Aquele de Clou 28, chame 198 com voo. 798, aperta o seu. Olha, o nível de voo 360, decola 10, curva à direita. Pode falar em saída da EL, Leda Bitev. Via Upper Whisky 50. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5556. Precisa tocar remeteiro no 7, 9 MRQ, Mike. Vento 160 graus com 5 nós. Precisa tocar remetida, 9 MRQ, Mike. Salvador, só 3567, ponto de parada 10, prova. 3567, autorizado a linha de decolar, pistão no 0. Vento no 60 graus, 5 por mais. Autorizado a linha de decolar, pistão no 0, só 3567.